Há cerca de 2 meses, mais ou menos, eu recebi algumas questões da jornalista Laura Folgueira, querendo saber como foi a minha relação, a minha convivência com a escritora Hilda Hilst nos 2 anos que eu morei com ela. Ela me enviou algumas perguntas que eu demorei muito a responder. Primeiro porque são tantas pessoas querendo saber como foi o contato com a Hilda que a gente acaba querendo não ficar se repetindo, né, nisso. E também porque é difícil falar sobre a Hilda, porque são tantas as pessoas que a conheceram, que tiveram contato com ela mais prolongado que o meu. Eu fui amigo da Hilda, eu me tornei amigo dela em 98. Ela morreu em 2004. São 6 anos de relação. Morei 2 anos com ela. Mas há pessoas que conviveram com ela mais de 30 anos, pessoas muito mais capacitadas para responder essas perguntas, apesar de que posso dizer que a minha relação foi intensa com ela. Mas eu sempre senti pudores de responder essas perguntas, porque muitas vezes, bem, é preciso dizer que a casa da Hilda era uma corte. Era uma corte. Ela construiu uma casa no lugar em que ela sonhou ter essa casa quando criança, na área que pertenceu à fazenda da mãe dela. E era uma casa, é uma casa, a Casa do Sol, uma casa grande, bonita, um estilo, aquele estilo espanhol, árabe, com pátio interno, onde ela recebeu muita gente, muitos artistas, muitos escritores. Mas quem é hóspede sabe que o anfitrião é o senhor da casa, e isso gera diversas formas de relacionamento, de contato. E dentro desse ambiente sempre vai rolar aquela relação palaciana mesmo, da corte, dos cortesãos. E aí o que você tem? Você tem intrigas da corte, você tem fofocas, você tem amizades, você tem amores, você tem paixões, você tem de tudo ali dentro, todas as gamas de relação humana. Então eu sempre tive pudores de falar sobre a minha relação com a Hilda, temendo despertar invejas, intrigas, e depois dizerem que, ah, é mentira, isso, a Hilda não era assim. É por isso que eu quero chamar essa sequência de respostas que eu vou dar às perguntas da Laura Fogueira de a minha Hilda Hilst. A minha, entre aspas, a minha Hilda Hilst é a Hilda Hilst que se reflete na minha memória. Eu, como um ser de reflexão, como qualquer outro, tem a Hilda que se refletiu em mim de uma maneira para mim eu considero profunda, marcante, que eu nunca vou esquecer. Essa de quem vou falar é a minha Hilda Hilst. Que digam depois quais são as suas Hildas Hilsts. Ela no futuro dirá pra gente quem ela é, melhor do que ela já até já disse aqui. Ninguém melhor do que ela. Quem é a Hilda Hilst, ela é a obra dela. E mais que isso, até esse mais é que nós vamos saber depois que nos reencontrarmos do lado de lá, onde ela está agora. Bom, meu nome é Yuri Vieira Santos, eu tenho 33 anos e conheci a Hilda Hilst em 98, eu tinha 27 anos nessa época. Eu era sócio de um estúdio fotográfico na Vila Olímpia, em São Paulo, o Base 1. Eu era sócio do Dante Cruz, do Fábio Correia, do Christian Sivers. E eu era o único não fotógrafo no estúdio, então ali dentro eu pegava trabalhos publicitários, mas logicamente rolava sempre mais trabalho para os fotógrafos, porque nós planejávamos transformar o estúdio numa produtora de vídeo futuramente. E eu, como roteirista, pretendia levar isso adiante com mais força do que a fotografia, porque minha formação em fotografia, comparada com a deles, era bem restrita. Mas nós fomos vítimas da máfia dos fiscais de São Paulo. Um dos fiscais nos meteu uma multa de 30 mil reais, que quebrou o estúdio. Nessa época, a nossa produtora, a Shirley Stefanovski, ela era amiga da Hilda Hilst. Ela trabalhou para o Marçal ONU, na editora do Marçal. E nesse trabalho ela fez o contato com a Hilda e se tornou amiga dela durante muitos anos. E quando ela foi trabalhar com a gente, a Shirley me falava de vez em quando da Hilda. Ela leu meu livro, a Shirley dizia: ah, você tem que conhecer minha amiga Hilda Hilst. Escritora, já ouviu falar? Eu não me lembrava de ter ouvido falar dela. Um amigo meu, mais tarde, me disse, o Roosevelt, ele me disse que tinha me falado dela em Brasília, na UNB. Ele foi meu vizinho na UNB. Ele me disse que já tinha falado sobre ela comigo, mas eu não me lembro, não me lembro. Segundo ele me disse depois, ele se referiu a ela como poeta, porque era o que ele mais estudava e era o que ele conhecia, a Hilda como poeta. E a Shirley me emprestou o livro Tu Não Te Moves de Ti, que tem uma foto da Hilda. E eu vendo aquela foto, a Hilda deve estar com uns 40 anos de idade nessa foto mais ou menos, eu imaginei que a Hilda tivesse uns 40 anos de idade. Porque apesar de sempre ter tido esse vínculo muito forte com a literatura, eu nunca fui um leitor de poesia. Eu tenho meus poetas prediletos, alguns poucos, mas o que sempre me atraiu mais foram os romancistas mesmo, os contistas. Então eu não tinha esse conhecimento da Hilda. E por causa disso eu não relacionei o que o Roosevelt disse ter me contado com o livro que a Shirley me prestou. E li esse livro e logo num dos primeiros contos eu fiquei assim meio travado, porque eu, em Brasília, quando eu estudava artes plásticas, teoria, história e crítica de arte, acabei criando uma certa repulsa pela arte experimentalista. E eu acabei erroneamente, não tanto, porque há muita experimentação no trabalho da Hilda, mas que ela tirou do James Joyce, ela assumia isso. Mas eu comecei a julgar primeiro por essa forma do experimentalismo e senti uma certa repulsa inicial, como quando você vai experimentar uma comida exótica, aquilo não é adequado ao seu paladar, você fica, nossa, o que é isso? E já criei um preconceito contra a Hilda. Eu achei que era uma figura nova, uma escritora que, como ela disse, é uma amiga que morava com 1.000 cachorros numa chácara. Eu falei, uma maluca, hippie provavelmente, que escreve experimentalismos literários e que mora com um monte de cachorro. É o que eu imaginei. Mas no final de semana a Shirley me chamou para ir na casa da Hilda, eu fui, vamos fazer contato com outros escritores, né? E chegando lá, nós fomos de carro, chegamos na chácara no começo da noite, porque era para termos chegado à tarde, mas nós tivemos problema com o carro, pneu furado, aquelas histórias, né? A Hilda estava sentada, assistindo a primeira novela, provavelmente uma novela das 7, se eu não me engano, tomando uísque, comendo cebolinhas, e eu fiquei chocado, porque eu vi, nossa, mas é uma senhora de idade já, eu pensava que era uma mulher nova, eu não tinha perguntado para Shirley quantos anos tinha a Hilda. E me sentei lá, foi a primeira vez que eu comi cebolinhas que ela me ofereceu, né? E ela não deu muito papo para a gente, porque ela estava vendo novela, a Hilda não gostava de ser interrompida quando estava vendo novela. E ela era assim com qualquer um, não interessava se ela te conhecia muito ou pouco tempo, ela queria ver novela. Bom, depois, e inclusive ela ficou chateada com a gente, chateada é eufemismo, ela ficou, foi zangada por a gente ter chegado na hora da novela e não à tarde, como a gente tinha prometido. E só no intervalo que ela foi conversar com a gente mesmo e tal. E naquela noite ia ter um show do Naná Vasconcelos em Campinas, com o Acti. E o pessoal do Acti era amigo da Shirley também. E ela tinha prometido ir nesse show, nós fomos juntos à noite. E era para nós termos voltado umas 11 da noite. Mas acontece que eles chamaram a gente para ir tomar uma cerveja. Nós fomos, eu, a Shirley, na Vasconcelos e o pessoal do Acti, para um boteco em Campinas. E lá nós ficamos até as 4:30 da manhã, de conversa fiada, né? Lembro até hoje que eu achei engraçado, o Naná Vasconcelos fuma Hollywood, o sucesso. Bom, foi excelente essa noite, mas quando nós voltamos, o que nós não tínhamos calculado é que a Hilda não queria que a gente chegasse tarde, porque eles soltam os cachorros, fecham os portões, os cachorros ficam alucinados à noite, qualquer movimento à noite, eles começam a latir, e os cachorros da casa, que são cerca de 20, quer dizer, na época eram, né, cerca de 20, provocam os outros 60 do canil e vira uma espécie de tempestade canina. Quem mora na casa ouve uma coisa do tipo ondas de latidos. Não é um latido aqui, outro ali, são muitos latidos. E quando a gente chegou, a gente deixou a Hilda assustadíssima. Ela estava dormindo, acordou assustada com o barulho dos cachorros. E na manhã seguinte, ela literalmente soltou os cachorros em cima da gente, pelo horário que a gente tinha chegado. Não sabia quem era Naná Vasconcelos, não queria saber quem era ele, estava um pouco se fudendo que a gente tinha ficado lá conversando com ele. E mandou, expulsou a gente da casa. Então esse foi o meu primeiro contato com a Hilda Hilst. Mas a Hilda era uma taurina ascendente aquário, de gênio muito forte, mas ao mesmo tempo muito generosa. E ela estava numa época, pelo que eu notei, em que ela estava sozinha, numa espécie de um ostracismo, assim. Eu não sei se isso é verdade, mas é o que eu senti dela, uma certa carência. E quando a Chile voltou a ligar para ela, ela simplesmente falou como se nada tivesse acontecido e chamou a gente para voltar lá. E nisso nós acabamos voltando na casa da Hilda, mais uns 3 finais de semana seguidos. E no terceiro final de semana, ela conversando comigo, eu tinha dado já meu livro para ela. Ela leu uns 2 ou 3 contos, eu imagino, só. E fez alguns comentários. Ela disse que eu escrevia muito bossa Machado de Assis, muito certinho, que ela preferia, que eu tinha que ficar mais, ser mais louco e tal. E perguntou o que eu fazia em São Paulo, e eu disse a ela, falei que eu estava num lugar que não tinha nada a ver comigo, no certo sentido, né? Porque eu queria escrever, mas eu não tinha tempo. O estúdio era muito movimentado, era badalação, era as festas que rolavam, as raves e os trabalhos dos caras de virar noite, e eu dando assistência de várias formas, mas nunca tendo muito tempo nem para ler, nem para escrever. E não ler, para mim, é quase que não respirar. E ela disse, por que você não vem morar comigo? Aqui você pode ler e escrever o tanto que você quiser, o tempo inteiro. E eu pensei, vim morar aqui? Ela, eu estou precisando de alguém para me ajudar aqui a estender os telefonemas, para isso, porque eu não tenho mais paciência para ficar respondendo as mesmas perguntas. Eu estou com uma dificuldade de falar, porque ela havia tido uma isquemia em que, durante o processo, ela travou o maxilar e quebrou os dentes. Então ela tinha realmente dificuldade para falar, e eu, na hora, não pensei em ir para lá. Eu pensei em chamar uma amiga minha, a Maria Clara, que fazia letras na USP. Pensei em chamá-la, e eu comentei com a Hilda, e ela falou assim, mulher não, não, não, mulher não, não gosto de mulher. E depois no estúdio, isso tudo aconteceu junto com essa história do fiscal, que acabou quebrando o negócio, eu falei, agora eu fiquei na roubada, eu vou pro estúdio, porque eu devo dizer ainda que na época eu não sabia quem era a Hilda Hilst. Mesmo vendo a idade dela, ela me falando que escreveu 40 e tantos livros, eu falei, eu não li, eu não sei quem é. Vou saber se ela é uma doida que escreveu 40 e tantos livros doidos, que não tem nada a ver. Então, mas ela pegou e me chamou para lá, e eu falei, poxa, parece que Deus sempre me coloca no caminho de algumas velhinhas. Porque eu já havia dividido casa com um amigo meu, e a mãe dele estava com câncer na época, e eu estava sempre ali segurando a onda dela e segurando a onda da amiga dela. Eu acabava sempre nessa situação de segurar a onda de velhinha. Falei, lá vai eu segurar a onda de mais uma velhinha, mas vamos lá, uma mão lava a outra. Sem falar que nessa época eu também estava metido numas questões assim, existenciais muito profundas, de revelações pessoais no campo religioso. Foi quando eu descobri esse famigerado livro de Urântia, né? E a primeira coisa que eu vi na casa da Hilda quando eu entrei, que eu dei de cara, foi com um quadro de Jesus que ela tinha ganhado do Mário Schoenberg, né, o físico. Essa foi uma das coisas que me pareceu um sinal. Bom, enfim, então eu decidi, né, vou lá ajudar a Hilda e poder escrever, porque a casa dela é maravilhosa. Então, assim, no começo foi uma coisa meio do tipo, uma mão lava a outra apenas. Eu ia ter minhas vantagens, ela ia ter as dela. E pronto, eu não sabia quem era a Hilda. Então eu simplesmente deixei a casa da minha namorada, com quem eu estava morando na Vila Madalena, e me mudei para lá. Eu conheci a Hilda em julho de 98, e em outubro fui morar lá.